Salve, salve, coelhada! Decadentes, número 269. E estamos aí fechando uma semana líder mais uma vez. Tivemos aí dois empates, dois pontinhos. Coisa boa demais, assim, ficar na liderança, mas se tivesse aí pintado pelo menos uns quatro pontinhos, era melhor, né? Agora a gente já estava com uma diferença boa, mas não vou reclamar, não. Somos líderes. Meu nome é Jairo Viana. Estão aqui comigo dois dos culpados de sempre, Felipe Deleucas e Guilherme Saci. Tá aqui fazendo aqui o nosso parceiro aí, tá nos brindando aí com a presença dele. Vou deixar, inclusive, fazer ele a boa noite dele pra galera. Manda boa noite pra galera aí, Saci. Boa noite, né? O Decadentes ainda não insiste em me contratar em definitivo, né? Só esporadicamente para cumprir elenco, mas sempre uma responsabilidade. Essa semana nós subimos, né? Acesso garantido. Mais uma vez subimos no Aflitos, né? Como em 97. E é isso. Também não vou reclamar dos resultados da rodada, não, Jairo. Foram bons, estamos na liderança, ainda dependemos só da gente. E um salve para todo mundo aí, Filipão, Thales, tamo junto. Você é jogador caro, meu filho. Nós não temos verba para te contratar ainda, assim. Todo programa, não. Você é jogador, só participação especial. Felipe Deleu, boa noite. Oi, boa noite, pessoal. Hoje vamos ter falar dessa semana que terminou feliz, mas foi dura, né? Foram dois jogos bastante ruins pra gente. E apesar de tudo, dá pra criticar bastante, né? É, eu tô entusiasmado. Eu tô achando que nós vamos ser campeão mesmo. E essa conversa para mim de que, ah, não é um título que eu não quero pra caramba, bicho. Como eu quero esse título de tri. Thales Maciel, com esse cabelinho penteado de lado, que mamãe penteou, dê sua boa noite e já incluo o resumo, inclusive, dos dois jogos. Pode ser? Pode sim, boa noite. Para começar, você falando, não falou o meu nome em momento algum na introdução sua. Agora fala do meu cabelo, fala que eu ganho pouco, sacia o salário alto, o meu salário é bosta. Mas estamos aí. Ô, se serve de consolo, possivelmente o Felipe Augusto tem um salário maior do que o do Cauê. Tá vendo? Pensa nisso. Sabe, eu não deixava me chamar de Felipe Augusto, não, cara. Eu pediria direito de resposta. O Felipe Augusto é o famoso. É, o Lisca dá uma vetada ali, né, já? Estávamos até conversando ontem. O Lisca meteu ao vivasso na entrevista que Felipe Azevedo e Ademir são insubstituíveis. Então, me comparar com o Felipe Augusto, vocês cagaram na minha cara agora. Não, o presidente não falou que o Lucas de Leucas é insubstituível. Então, essa parte tá tranquila. É. Exato. Então, Se aqui, já se aqui fosse ainda sobre gerencialmente falando, se aqui fosse uma empresa séria, Lucas já tinha rodado, já que vai gostar de um atestado. E se empresa é grande, o cara roda. O cara que só fica de atestado, o cara roda. Mas vamos olha que aí, vamos. ó. Acusações. Não, não podemos acusar, porque até porque a gente não tem outro, né? E se o Felipe sair, e se o Lucas sair, capaz de criar um spin-off também. Tem spin-off demais. Pera aí, deixa, os spin-offs estão acabando. Espera acabar aí, nós mandamos o Lucas embora, eu crio dele. Não, calma. Mas vamos lá, vamos falar sobre essa semana aí. Matematicamente, agora a gente está na Série A, mas para todo mundo a gente já está na Série A, já deve ter quase um mês, desde. Quase uma rodada antes do Natal, para mim, a gente já tinha sacramentado o nosso acesso, mas matematicamente ainda faltava alguns pontinhos que a gente acabou conquistando na terça-feira contra o Náutico. Tanto o Náutico como o Botafogo são times complicados de se enfrentar. Por quê? Porque são times que estão lá embaixo, que jogam a vida. Porque, assim, a Série B não é boa. Deixar de disputar a Série B para disputar a Série C é pior ainda. E então os caras vêm com sangue nos olhos. E tanto o Botafogo como o Náutico têm chances ainda matemáticas de se livrar do rebaixamento. Inclusive agora todos nós somos torcedores de Náutico e Botafogo, porque a gente quer que um time ali azulzinho caia para a Série C. Mas vamos lá, vamos falar sobre o jogo contra o Náutico. Foi um jogo diferente, diferente do que a gente vinha vendo o América jogar. O América com uma postura diferente, uma postura de parece que respeitando o Náutico. Eu não sei se o Lisca tem algumas coisas que são do jeitão dele, que às vezes pode até incomodar as pessoas, que é aquilo de sempre exaltar demais o outro, né, o adversário. E ele, por diversas vezes, demonstra gratidão, amor ao Náutico. Não, isso não é errado, de forma alguma. Mas hoje ele é pago pelo América, né? Defende as cores do América. Então tem que esquecer um pouquinho esse negócio, essa falação que ele arruma, o presidente do Náutico, agradecimento, funcionário, não sei o quê. Passou, foda-se, acabou. Eu não sei se é uma analogia aí, talvez o que ele fala no vestiário, mas enfim, o time entrou diferente contra o Náutico, pelo menos em minha opinião. O América entrou para não perder, mas também parece que entrou para não ganhar. Estranho isso, mas foi o que pareceu para mim. E na verdade, assim, o 0x0 era a conta do chá para a gente subir. É o objetivo do América, é subir. Isso não há nada de diferente nisso aí. Conseguimos o acesso, o que foi sensacional para a gente. E aí a gente veio jogar no sábado, ontem, né? Desculpa, na sexta-feira, contra o Botafogo, que é um time que está pior que o Náutico ainda. Mas que, se você for olhar isoladamente, os últimos jogos do Botafogo têm sido bons. Inclusive, ele ganhou de 3-0 da Chapecoense. Mas nós, como torcedores, não conseguimos pegar esse lado nosso racional. A gente é totalmente irracional. Então, a América não vencer o Botafogo dentro de casa, para a maioria, isso aí é um absurdo. Tudo tá errado, vou mandar todo mundo embora, enfim. Isso é algumas coisas que a gente acaba lendo aí nas redes sociais e tal. Que é até um pouco tóxico isso, em minha opinião, sabe? Querendo ou não, a América. Esse ano de 2020, vamos falar em 2020, nós estamos ainda em 2020 para o futebol. Foi um ano mágico para a gente. Com relação ao jogo contra o Botafogo, a gente entrou com uma formação que ninguém queria, que é Léo Passos e Felipe Augusto jogando juntos. Não deu certo, não deu certo. O Felipe Augusto pegou até mais na bola que o Léo Passos, mas isso não quer dizer que contribuiu com alguma coisa. Ele é muito ruim, muito limitado. Ele, pelo que está dando para perceber, é o jogador de uma temporada só. Ele fez essa temporada ano passado, ano atrasado, né, vamos dizer assim, 2019, que ele fez uma boa temporada pelo Operário, mas no América até hoje eu não vi um jogo mais ou menos do Felipe Augusto, só jogos, a maioria deles medíocres, como o que foi de sexta-feira. Léo Passos é um jogador muito mais carismático do que talentoso, a gente gosta dele pelo jeitão dele, parece ser um cara de grupo e tal, mas ali dentro do campo não acrescenta muita coisa. E entrar com os dois foi um tiro no pé do Lisca. O Botafogo se aproveitou disso, a gente estava nulo no ataque. E Botafogo precisando vencer. Com 30 minutos, eles fizeram uma boa jogada. Para algum. Aí o menino deles lá pegou uma bola muito boa. Acho que é Balde, o cara, chancei não, o nome do cara. Pegou uma bola muito bonita de fora da área, um chute muito seco. Defensável. Defensável, sim. Mas eu não classificaria como uma falha ou um frango. Eu acho que é uma bola mais que poderia ser defensável. Eu estou falando isso porque o nosso goleiro que jogou foi o Ayrton, porque o Cavicchioli sentiu um probleminha na coxa. Então acabou que o Ayrton entrou. A gente não tem confiança nenhuma no Ayrton, infelizmente. A gente tem muito medo do Ayrton jogando. E muito mais sem jogar é o pior ainda, falta ritmo de jogo. Mas enfim, acabou o primeiro tempo, 1-0 para eles, nosso time muito sonolento. O Lisca fez mexidas no intervalo, óbvio, tirou Léo Passos e Felipe Augusto. O time do segundo tempo foi outro. Giovanni entrou muito bem, o Toscano entrou muito bem. Enfim, as peças deram certo e a gente conseguiu voltar a jogar bem. Até que no aos 30 e poucos minutos do segundo tempo, a gente teve um pênalti a nosso favor. O Messias pegou para bater, bateu como ele sempre bate, no meio do gol forte. Dessa vez o goleiro não saiu, não se adiantou, mas para nossa sorte, o goleiro falhou ali e acabou que a bola entrou. Muitos questionaram por que o Messias ser o batedor. Para mim, foram duas circunstâncias ali. A primeira, que ele não errou, não vem errando pênalti, os dois anteriores que ele bateu, ele converteu. E outra que era o jogo de número 150 dele, talvez até uma forma de homenagem, que eu achei interessante. Mas enfim, 1-1, a gente ainda buscou ali o ataque, daquela forma meio desorganizada e tal. Mas acabou que a gente somou mais um ponto. A Chapecoense, se ganhasse do Vitória, ela nos passaria. Para nossa sorte, ela empatou, que mostra que o campeonato não tem esses times. Para mim, o América sobra nesse campeonato. E foi isso. Uma semana não muito, uma semana muito, muito alegre, porque a gente subiu matematicamente e o Cruzeiro acabou aquela encheção de saco. O Cruzeiro há chances matemáticas, essa bicharada vai ficar na Série B. Mas o time essa semana deveu, ficou devendo, sim. E vamos ver já para terça-feira agora, vamos ver. Nós vamos já não vamos contar nem com o Rodolfo. Vamos ver o que o Lisca vai arrumar. Vamos ver se bobear, ele entra com o Felipe Augusto de centroavante. É isso. Bebê tá com. Tá bebê? Bebê? Tá desligado. Bebê, seu áudio. Calma, calma, calma que eu estou ligando. Saci, é isso aí mesmo? O jogo foi isso aí? Então, começar com aflitos, né? Eu acho que concordo em gênero, número grau com o Thales. É um time que já entrou de férias também nos aflitos, né, galera? Acho que essa falta de responsabilidade também, né? Acho que a América e a Chapecoense dispararam muito cedo. Então, às vezes, a gente tem uma sensação que o elenco já está totalmente satisfeito também, né? Pelo fato de já ter subido, não com o tri. Mas, às vezes, também há umas predisposições que a gente acha que os caras querem o tri. Então, vamos vivendo cada jogo. Estamos um ponto na frente, somos líderes, não precisa de pânico, ainda depende só da gente. Mas é igual o Thales falou, né? A gente tem jogos contra times que ainda lutam pelo rebaixamento, né? Então, o próximo aí, inclusive, é o Brasil de Pelotas de novo, né? Então, são adversários chatos. Com a América tem que ter muita sabedoria. Não temos o Rodolfo nesse jogo, uma displicência do próprio Rodolfo. Não sei se vocês viram o lance que ele tomou o cartão amarelo, né? Totalmente com raiva, um lance na lateral. Ele chegou, deu um pontapé no cara, parecia que não queria, de fato, jogar o próximo jogo. E Felipe Augusto não dá, né, galera? O Felipe Augusto foi jogador de 2020 que o América formou no Mineiro, né? Sempre tem um jogador que a gente forma no Mineiro, um cara que desponta. Foi o Ailon, sim, né? Esse ano foi o Felipe Augusto. E, infelizmente, né, é um cara que também a gente não tem uma peça parecida no elenco, se você for parar para pensar. A gente teria o Berola para substituir, só que o Berola só aguenta um tempo, é peça de segunda etapa, sim. Tirando isso, teve o menino Cauê, que para mim foi o colatina da partida, entrou muito mal. Entrou muito mal mesmo. Nos acréscimos, nós perdemos de 2 a 3 minutos devido a falhas do Cauê, né? Lances que ele tentou gingar ali, perdeu a bola, tentou simular uma falta, acabou perdendo a bola. Mas não vou crucificar o menino também, eu acho que nem era partida para ele ter entrado. Acho que poderia ter preservado um pouco mais. Mas tirando isso, é tudo que o Thales falou, subimos. Graças a Deus não tem mais Série B para a América. Né? Já basta que nós vivemos nos últimos 2 anos aí, né? Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais. E a maior felicidade ainda foi no Rio Grande do Sul ontem, né? Que nossos amigos amargaram aí a Série B. O Vitória que não deu mais alegria, né? Poderia ter diminuído a diferença ali para a Série C. Mas pensar na América, tá bem. Brasil de Pelotas, confiança e a Bahia. Eu acho que o América faz 9 pontos e nem precisa de resultado da Chapecoense, não. É isso mesmo, eu acho que agora está totalmente na nossa mão, né? Eu acho que esses 3 últimos jogos, em teoria, os 3 da Chapecoense são mais difíceis que os nossos. Esse negócio de jogo difícil é muito relativo, mas a Chapecoense vai encarar aí uma Ponte Preta podendo chegar, quer dizer, então eles estão com 51 e o acima deles está o Cuiabá com 55 e o CSA com 53, ou seja, estão na briga, não tem nada perdido. Então os caras vão fazer um jogo forte contra a Chapecoense para ganhar com toda certeza. E ainda joga sabendo o resultado de CSA e Cuiabá. Então, se de repente CSA e Cuiabá não ganharem, a Ponte Preta vai entrar com sangue nos olhos, porque é a oportunidade de se colar ali, né? E a gente, assim, a gente tem que fazer o nosso. Eu acho que eu, às vezes, lendo nos grupos, lendo na, né, Facebook, essas coisas, o direto vira um e fala assim, porque o time já abriu mão, porque o Lisca já mandou não sei quem de férias. Ô, gente, o Lisca pegou, sei lá, os terceiros reservas de todo mundo e botou de férias. Por quê? Porque ele já falou que esses terceiros reservas vão ser a base para jogar o Mineiro. Então ele tá dando férias agora pros caras, os caras vão descansar, e para jogar o Mineiro, que já é em fevereiro. Então, e depois os titulares vão chegando no Mineiro, tendo seus períodos de descanso. Mas eu, internamente, eu não tenho impressão nenhuma de que o Lisca abriu mão do título, não. Vocês têm essa impressão? É porque ele falou, né, numa entrevista, que, tipo, o foco era subir, e depois que subisse, ele não ia, até comentou que não ia nem colocar muita pressão nos jogadores para ganhar o título. Ele falou que não ia ter cobrança em cima dos jogadores nesse ponto. Então, acho que fica um pouco assim, porque na época eu fico pensando, porra, que a gente já tava perto da Chape pra ganhar, e ele deu essa entrevista falando que não tava tão preocupado com o título, assim, na época. Mas você não acha que isso é só pra tirar a pressão das costas, não? Aí, na hora você pensa, só que aí você pega esses 2 últimos jogos, tipo Náutico e o Botafogo lá de Ribeirão, né? Foram jogos em que a equipe esteve muito abaixo mesmo. Claro que há de se ponderar. Tipo, o jogo nos Aflitos, o gramado lá não é exatamente o melhor gramado do mundo. Foi um jogo muito curto, né? Que a gente tem que fazer uma viagem longa também, isso atrapalha. Na maratona de jogos que vinha, né? Então isso não é exatamente. Não facilita tanto, né? Essa questão. E um time do Náutico que tá no ascendente. Então o jogo ia ser difícil. Acho que isso contribuiu até pro América ficar bem abaixo. Já o jogo contra o Botafogo e São Paulo, nós não jogamos com a Ademir, né? E aí o maior problema é que as peças que foram utilizadas, né, para substituir tanto o Azevedo quanto o Ademir foram peças que a gente já sabia que não são boas. E aí eu discordo um pouco do Saci só na questão de que o Felipe Augusto foi formado no Mineiro, porque no Mineiro mesmo ele já deu a impressão de que ele não bastava para a Série B. Porque embora ele tenha feito alguns gols, ele em si foi mal no geral, ele perdia muito mais do que fazia, né? Eu falo porque no Mineiro, né, o Felipe Augusto inclusive chegou a liderar a estatística de assistência na América, se não me engano, antes dele lesionar. Então, criou a expectativa de que era um bom jogador, que faria falta, mas só criou mesmo. E aí, quando um pouco nessa, e não acabou ele mostrando com o andar, né, quando os jogos ficam mais difíceis, e aí quando começou a Série B, ele não tem a menor condição. Eu acho até, tiro um pouco eu não acho, o Caio não fez uma boa partida, mas ele jogou uma partida no final do Mineiro e entrou nessa partida agora. Eu acho que já dá para ver que o Felipe Augusto não dava há mais tempo, e você tentar colocar o Cauê em algumas partidas com o jogo mais ganho, contra o Vitória, podia ter entrado, jogado um pouco mais de tempo, alguns outros jogos assim, dá pra você colocar ele, o Carlos Alberto, porque quando você precisa do cara, o cara tá com confiança, o cara não vai entrar com a bola queimando no pé, igual às vezes entra. Então acho que faltou um pouco essa administração do elenco, né, ser um pouco melhor. Ele fala que não tem substituto, mas ele testou só essas duas peças que ele colocou, e não tinha mais ninguém que tinha testado ali. Então acho que dá pra colocar um pouco... se tem algum ponto que foi um pouco mais falho no trabalho do Lisca, né, que é um trabalho que foi excelente, tem muitos poucos pontos para se criticar, mas essa gestão do elenco, a rotatividade, testar algumas posições, não teve muito. E aí a gente está sofrendo agora, né, com a falta pro Pedro Ademir. E aí foi gritante a falta que ele fez. Se ele tivesse jogado ali contra o Botafogo, acho que fatalmente a gente teria ganhado sem muitos problemas, né? Pois é, nós estamos numa Ademir dependência, então? Parece, né? Além da Ademir dependência, tem um fato também, não sei se vocês já repararam, quando o América entra no ataque com o Rodolfo jogando pela beirada e ele com o Léo Passos e Felipe Augusto, o próprio Rodolfo fica puto, vocês já repararam isso? Já. Ele joga com o semblante fechado, fica nervoso, e a câmera sempre filma o Rodolfo quando o América erra um lance, ele sempre tá puto quando ele joga com o Léo Passos e com o Felipe Augusto. Mas é igual quando você jogar uma pelada, você pega lá nas pedrinhas, você vê os dois pior caras da pelada do seu time, você fica puto também, você sabe que você vai perder, mas você era a primeira. Então, tipo assim, é foda, principalmente você que joga mais na frente, precisa dos caras dando bola, aí te quebra, né? Pois é, deixa eu ler alguns comentários aqui rapidamente, então. O Geraldo Gomes tá aqui falando, boa noite. O CT agora deve ficar pronto com quase 80 milhões e falando que vem aí Planeta América. Ô, Geraldo, você tá entusiasmado, você tá igual o Salum com o Planeta América, viu? Vamos ver se vai sair esse Planeta América esse ano. As obras já começaram. Vão que vão. A Mercione, não tô conseguindo ver a foto. Assunção, adoro os Decadentes. Muito obrigado, Mercione. Show de bola. O José Ventura tá aqui falando que vem boa noite, vem aí uma pedreira contra o Brasil e confiança. É o que nós falamos. Jogo fácil não tem, não. Em teoria, são dois jogos com dois times que não tem mais nada na competição. Já se salvaram do rebaixamento e não tem chance de chegar no G4. Então, é complicado. A gente é quê demais, né, para fazer um trocadilho aí, para achar que isso é jogo fácil. O Marcos Graça está aqui. Boa noite, Dileto. Pergunta para o Dileto Thales se ele está acompanhando o spin-off do Dileto Alisson. Está muito da hora. E aí, Thales, está acompanhando o spin-off do Alisson? Assisti uma vez, achei uma bosta, não assisti mais, não. Segue o jogo. O menino Alisson vai ficar triste com você. Não faz isso, não, gente. O canal do Alisson, o canal do Eca, é bem legal, viu? Bacana. Depois dei uma conferida lá. Mas eu tô brincando. Eu vejo, claro. Sim, com frequência. Vejo com frequência. E é muito legal. Eu falo isso porque eu tenho muita saudade do Alisson. Você sabe, eu quero aqui, olha o coraçãozinho pro Alisson. Eu quero que ele faça muito sucesso, porque www.soldeca.com.br manda pro nosso site. Ou seja. Fudemos ele. Sacanagem. O Zé Ventura tá aqui falando que temos que entrar com sangue nos olhos nas últimas rodadas. O tri significa muito prestígio, não acham? Se é isso, vocês querem o tri? Eu quero. Então, deixa eu só... vocês falaram com relação à motivação. Ô, bicho, até pro próprio jogador, ele ser campeão brasileiro, até pra uma renovação, pra uma busca de um novo clube, né, é diferente pro cara do que ele ter o acesso. O acesso é muito importante, mas um título é diferente, né, no currículo do cara. Né? Você mete no Wikipedia, porra. Você é campeão, caramba. Você vai colocar lá acesso. Uma coisa é você colocar acesso. Você foi campeão, é diferente. Acho que os caras vão entrar assim com sangue nos olhos, cara. E ganhar o título em cima da Chapecoense também, né? Ah, é. E a Chapecoense é meio perdida aí de sair falando aí, que eles sempre estão acima de todo mundo. A Chapecoense caiu e passou por cima de todo mundo. Ganhar então, um título da Chapecoense não ia ser ruim, não. É, qual não, é só isso, não é só isso, não. Assim, assim, tem. Tirar pra Chape, né? Porque a tabela, assim, jogando sempre depois, sabendo o resultado, tendo mais tempo de descanso, para além de aí você entrar mais nas conspirações, né? Os 7 pontos que foram tirados mínimos nossos, né? Que já era para estar ali na frente ali a mais também, para contar o confronto direto. Então, ia ser legal ganhar, né? Porque apesar de tudo isso, ainda não teria dado, né? É, mas o mais legal é ganhar o título com a bicharada na Série B. Eu vou só dar um... detalhes. E permite só dar um puxão de orelha no Thales, que ele colocou um comentário na tela, mas não leu. O da Heloísa Almeida, que o Ademir fez uma falta. Né? Thales? É o do Jairo? Eu coloquei, ué. É, mas não leu. Você ficou xingando o Thales na hora. Falei, Heloísa Almeida, eu falei que o Ademir fez muita falta, eu coloquei. Jairo, só... Um nepotismo aí, né? Você viu, bicho? Agora só uma coisa aqui. Eu até tô aproximando a câmera aqui. Acho que você não tá com muito direito de falar de cabelo, não, neném. Seu cabelo também tá uma merda, viu, bebê? Ô, bicho, meu cabelo tá enorme, cara. Quando eu tinha marcado de cortar cabelo semana que vem, da semana passada, o Calil fechou as coisas. Ô, Thales, ontem o Jairo chegou lá pra arrumar no camarim, lá pra gravação, e ficou 2 minutos no camarim, desistiu dele. Foi. Sabe aquele que criticar meu cabelo. Você sabe aquele meme do menininho que chega na sala e já sai voltando assim? Foi igual eu. A moça olhou na minha cara e falou: meu filho, você não tem salvação, não. Pode voltar. Acabou o reboco. Acabou a massa. Não vai ter jeito de arrumar essa lataria aí, não. A Mercione Assunção tá aqui nos corrigindo, legal. O Henrique Lagoeiro tá aqui comentando que o único jogo bom do Felipe Augusto foi a lei do ex contra o Operário na Copa do Brasil. Confesso que não lembro desse jogo bastante para falar que ele jogou bem, mas que ele, acho que ele fez o gol. Então, eu lembro um jogo que tava suspenso também, que foi muito bem. Acho que foi o melhor jogo do América. Na verdade, é a melhor posicionamento dele em jogo é em casa, né? Sempre a melhor posição para ele jogar é vendo o jogo pelo pay-per-view. Mas enfim. Marcou um gol nesse jogo mesmo. Foi. O Zé Ventura tá perguntando, o Léo Passos vai ser devolvido ao Palmeiras? Deus te ouça. Tudo que eu tenho a dizer jamais. É que tem jamais. 2 anos de contrato ainda, tá? O empréstimo dele são 3 anos. Aí eu te pergunto, Jairo, o Léo Passos é obra do Paulo Brax, né? É. O Paulo Brax não tá mais aqui pra bancar Léo Passos, não. Dependendo do planejamento ano que vem, acho que ele suspende esse contrato aí. Pois é, depois do que o Lisca falou, eu não sei o que vai ser, não. Porque... depois dele dizer na lata que não tem banco para Felipe Azevedo e Ademir, para mim é dizer que tem que ter outro. Tipo, esses não dá. Então... É, mas o Léo Passos, na teoria, ele é banco do Rodolfo, né? Ele não é banco. Cara, não sei. Ele tem entrado mais de ponta do que provavelmente centroavante. Mas a posição dele de origem é centroavante. Ué, acho que ele é ruim em qualquer canto, né? É. Não, para bater pênalti ele é bom. Para bater pênalti ele é bom. Ele podia ser kicker, né? Aquele cara que entra para chutar alguma coisa e sair, né? Não, mas... Que é foda, hein? Que é foda. O Marco Aurélio Duarte tá aqui questionando por que o Coelhão joga na terça e a Chape só na quinta. O Marco Aurélio, todos os nossos jogos, com exceção do último, que tem que ser tudo no mesmo horário, a Chape joga depois. Isso aí foi inclusive um ponto de discussão nos grupos um tempo atrás aí. E eu cheguei, e eu pra mim acho pior, mas muita gente acha melhor. Que é porque preferível a Chape jogar sabendo do nosso resultado, com alguma pressão, do que o contrário. Não sei, eu acho pior. Eu acho que seria mais justo, talvez, no mesmo horário. Eu também acho pior, porque igual, por exemplo, hoje Chape e Vitória. Os caras sabem, se eles não meterem gol no Vitória, eles vão ficar na segunda colocação ainda, por exemplo. Pois é. A questão que eu acho mais que o Luiz que falou é de tempo de descanso, né? Você tem mais tempo pra preparar pra um jogo, né? Isso na Série B, que tem viagens longas, faz diferença. Então, assim, a questão que eu acho é mais essa. Mas, tirando essa parte de tempo de preparação, não faz... igual esse último, eles jogaram... tipo, aí jogou tipo, às 7 na terça, depois eles jogaram às 9. A gente foi jogar sexta e foi jogar domingo. Então você põe 2 dias a mais para os caras descansarem e preparar para esse jogo. Acabou não dando certo. Os caras foram empatar com a vitória. Mas, na teoria, era para eles chegarem mais frescos, com mais chance de vitória, de ganhar lá, né? Mas a vantagem tá mais nessa, né? Mas. E a gente tem um adversário essa semana que a gente joga no Rio Grande do Sul e depois lá em Sergipe, né? Foda. Então... A gente joga terça-feira, 4 horas no Rio Grande do Sul. E sábado, né? Não, sexta? Sexta. É isso? Que horário de jão esse de terça-feira, hein, gente? 4 da tarde. É foda, bicho. Eu sinceramente achei que não tinha refletor lá no Campo do Brasil de Pelotas, mas tem. Porque isso aí parece que horário de jogo de campo não tem refletor. Deixa eu confirmar aqui se realmente é isso. Eu acho que a gente. O outro jogo é na. Eu acho que ele é Não, é no sábado, pelo menos, com Confiança. Achei esses meio que era sexta, mas não. A gente joga terça-feira em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e sábado em Sergipe. E depois no outro sábado contra o Avaí. Depois no outro sábado contra o Avaí em casa. Rodada completa, né? Com Rua de Fogo, viu, gente? Ó, se vocês, quem quiser participar da festa aí, festa do título, provavelmente, ó, arroba Gui Rios no Twitter, pode também comentar aí nos nossos canais também, que a gente orienta. Vai rolar, vai ser bacana. Vai ser pro título, eu tenho certeza disso. É, mas então, quem faz horário é a Globo, né? Para responder a pergunta aí do porquê, no fundo é a Globo que fez isso, né? Ou colocou os jogos da Chape depois do nosso, né? Sessões de grade e esses rolos que eles arrumam aí, né? Uma coisa que eu nunca vejo, né? O América é um dos times que mais jogam a Série B, se você for parar pra pensar aí, né, nos últimos anos. A gente frequentemente jogou. A gente nunca joga domingo, né? Raramente jogamos domingo. Foi mesmo. Raramente jogamos domingo. Até porque também a gente, em algum momento, a gente dividiu o estádio com o Atlético, né? E geralmente eles colocavam jogo lá domingo, aí pra arrumar isso aí, os caras colocavam o nosso jogo no sábado, né? Então. Ano que vem. A bicharada no sábado, a gente no domingo. Ele não tem isso, né, Carlos? Terça, 7h15. Antes do paredão. Rapaz, bicho, só um parênteses. Só um parênteses. Bicho, que esses caras são arrogantes, bicho. É um negócio impressionante, cara. Eu acho que até agora eles não entenderam onde é que eles estão. Amanhã eu vou ganhar duas caixas de cerveja lá no serviço, vou tirar algumas fotos, pedir pra tirar foto e tal. O cara, só pra você ter uma ideia, o cara postou comigo no começo da Série B que o Cruzeiro ia subir. Eu falei, não vai subir, cara. Postei uma caixa de cerveja. No meio da Série B, ele falou pra mim, quer dobrar? Eu falei, quero. Pronto, ele vai pagar duas caixas de cerveja. Pra você ver o nível de arrogância desses caras. Eu falei com vários amigos cruzeirenses, eu tenho... Inclusive, Roberto, um abraço, querido. é o que eu falei com esses amigos meus. Eu falei assim, olha... Vocês caíram não foi tanto pelo futebol, vocês caíram por causa de bastidor, que interferiu no futebol. Enquanto vocês não arrumarem os bastidores, aí bastidor tem várias coisas envolvidas, incompetência, corrupção, enfim, N problemas, vocês não arrumam o futebol. O futebol é a consequência disso. É, tanto é que o pessoal está falando que existe uma chance muito alta deles jogarem ano que vem, aliás, esse ano a Série B, já com perda de pontos igual fez esse ano, porque tem três ações na FIFA. Do mesmo jeito. Cheio de salário atrasado, né? Mais de 20 milhões para pagar. Pois é, ainda. E quer dizer, isso aí vai virando uma bola de neve. E enquanto você não resolver isso, você não resolve campo, cara. Entendeu? Uma lição que nós no América nós aprendemos com o passar dos anos é: reforço bom é salário em dia. Não tem reforço melhor para jogar uma Série B do que um salário pago em dia. Entendeu? E assim, eles entrar. Você vê o seguinte, né? Pra quem não sabe, o América ontem fez uma postagem no Twitter, logo muito após. Legal, a, muito legal, muito legal. Caramba. Muito decretando, falando, né? Que a gente fica triste com a história e com um foguete aceso, um sinalizador e tal. O Coelhão zoando, né? Claro, o Cruzeiro. Se você parar pra ler os comentários dos caras, véio, a torcida não entendeu. A torcida aí, quer dizer, a torcida deles não entendeu o que tá, qual a situação atual do time, né? O problema é até didático. Eu acho que é o seguinte, quero ficar falando de Cruzeiro, mas eu quero fazer um paralelo com o América. Quem viveu a época, por exemplo, do Dr. Antônio Baltazar, pô, cara, a gente tinha uma compreensão do que tava rolando. Eu lembro que o América era muito transparente o que estava acontecendo. Nós temos isso, nós estamos devendo, nós estamos desse jeito, a coisa está feia, nós temos que arrumar a casa, os times vão ser fodidos mesmo, nós vamos fazer time desgraçado de ruim, e o time que caiu para o módulo 2 do Mineiro era um time desgraçado de ruim, entendeu? Mas não à toa caiu, né? Não à toa caiu. Agora, todo mundo que viveu isso na época, a gente... Claro que a gente ficou puto. Claro que todo mundo, ninguém queria cair para a Série B, para a Série C, para o módulo 2, mas todo mundo compreendeu que era algo que estava acontecendo com o clube. E foi justamente passar essa cachorrinha lá atrás que fez com que fossem plantadas sementes que hoje frutificam e hoje a gente tem uma condição não só de patrimônio, essas coisas, mas isso provocou uma organização interna no time, né, que levou a gente numa direção boa. Enquanto eles não entenderem a merda que eles estão, como nós entendemos lá atrás, eles não vão conseguir arrumar, né? Tem aquele ditado que fala que a primeira necessidade de curar uma doença é aceitar que você está doente. Então, nós aceitamos isso, e isso lá atrás foi o que nos fez. E, obviamente, nós tivemos uma classe de dirigentes também muito acima do que esses caras têm. Né? A gente teve uma classe de dirigentes no América, muita, não vou babar ovo aqui desses caras não, mas fato é que eles estão um degrau ou vários degraus acima da classe dirigente de lá. Mas vários degraus, vários degraus. Então, moçada, seguindo essa lógica aí, então nós estamos classificados, Série A, ano que vem, talvez vai pintar o nosso título aí, nós vamos ter que formar um outro tipo de time pro ano que vem, né? Como é que vocês pensam? Se vocês fossem chamados lá na sala do Salão para palpitar em que tipo de time a gente faria para a Série A, o que vocês teriam para dizer? Sul-americano, né? Mercado sul-americano, finalmente, né, velho? Eu acho que finalmente também a gente. Uma coisa muito boa que aconteceu em 2020, que eu acho que vai ser reflexo para essa temporada de 2021, é essa coisa do Lisca todo dia tá aparecendo na televisão, né? Eu acho que captação de patrocínio, eu acho que o América vai ter um orçamento muito legal para trabalhar em 2021. É um dos pontos legais, então a gente tem que ter muita sabedoria também para utilizar o recurso. E não sei se vocês reparam, o Lisca sempre solta uma indiretinha quando ele faz a entrevista. Pô, tô negociando com o Salum de soltar 10% da premiação da Copa do Brasil para montar elenco. É sempre uma piadinha voltada para esse sentido, mas sempre repetindo a piada, então é uma cobrança do cara. Sim. Né? Então, com certeza, deve ser algo até contratual para ele ficar para 2021, para assim, velho, eu preciso de recursos que eu vou montar time para ficar. Né? E a Série A, a gente tem visto que não tem sido tão difícil ficar na Série A. Né? Se for um clube mesmo que nos for esse clube quebrado, Botafogo, Vasco da Gama, isso não aguenta mais jogar a Série A mesmo. Não é o nosso caso, mas pegar o América, que é uma instituição que não tem nem 100 milhões de dívida líquida, né? Super controlado, né? A gente, né, arrecadou muito mais do que imaginamos em um ano de pandemia, né? Então o América sobressaiu muito bem nessa pandemia e agora tem que refletir em campo, né? Eu acho que Ayrton, esses caras não são goleiros de Série A, até o Cavicchioli, vocês vão me perdoar, eu acho que não é um goleiro para a Série A. Né? A gente vai ter que olhar muito a defesa ali antes de reforçar o setor defensivo. E eu fico muito com medo, Jarme e amigos, é essa coisa de jogar Campeonato Mineiro e depois contratar, né? Então, tomara que o Luiz Greco aí, ele chegue antes, né? Não quer ser efetivação do Fred descascado, né? Fique tudo parado na direção de futebol. Que o Luiz já chegue e já faça o time com o Lisca, né? Vai jogando o Sub-23 Mineiro e já montou. Mas eu queria muito ver o América explorar o mercado sul-americano, né? Por quê? O Campeonato Argentino voltou em outubro, voltou em novembro. Né? Então são mercados que, tipo assim, o futebol parou, não à toa que o Boca Juniors tomou uma lavada do Santos, viu? Nem a cor da bola, nem o cheiro da bola. E são jogadores em final de contrato, são jogadores que recebem dólar, beleza, mas recebem $2,000, $5,000. Não é desculpa. Né? Paga $40,000 para Felipe Augusto. Né? Então, acho que há oportunidade sim. E o Lisca, na verdade, que vai ser nosso diretor de futebol para 2021, né? Por isso que a permanência dele é importante. E você, Thales, o que você diria para o Salum, se ele pedisse a sua opinião aí para a Série A? Que tipo de time você acha que a gente precisa fazer? Então, cara, esse negócio é complicado, porque assim, primeiro tem que saber quem que vai sair, né? Eu assumiria que Zé Ricardo e Ademir vão sair. Aí fudeu bastante, né? Cara, o Ademir, pra mim, fudeu bastante. É impossível dele ficar. Fudeu e o Zé bastante. Ricardo é bem provável que ele saia. Bem, são peças das mais importantes que a gente tem. Correr atrás disso aí. O que a gente não pode fazer é cometer os erros que a gente cometeu no passado. Aprender com os erros. Se for contratar medalhão, vamos dizer assim, contrata medalhão que resolva mesmo, né? Não vem me trazer um Leandro Donizete da vida, essas porcarias aí que não dá certo. O Bahia mesmo é um exemplo disso. O Bahia montou um time com alguns medalhões, até o próprio Elias, não sei mais quem e tal, e hoje está na zona de rebaixamento. Então, assim, tentar fazer da melhor maneira possível, trazer caras bons, explorar mercado latino, enfim. É usar a criatividade, eu acho que o que mais a gente vai precisar aí é usar a criatividade, e não dar tiro no escuro, trazer, você vai aí, você vai vendo os nomes que os caras vão falando aí nas redes sociais aí, que os caras estão em fim de contrato, ou não estão nem jogando, você fala assim, putz, esses caras, hoje falar, o menino Saci falou do Boca Juniors, parece que o Tevez anunciou que essa é a última temporada dele, ele vai se aposentar, ele tá falando isso. Uhum. Não é que num grupo um cara soltou, será que o Tevez não serve pra cá? Porra, o cara tá falando que vai aposentar, cara. O americano, ele só pra Série A, ele adora ter um semi-aposentado, eu nunca vi, cara, a paixão que o americano tem na Série A por um semi-aposentado. Então vamos trazer esse cara aqui que não vai, velho, não vai. Sim, mas... O Bahia fez esse ano o erro que o América fez no nosso último rebaixamento, né? começou o ano com o treinador que era do ano anterior, o negócio não deu certo, trocaram para um treinador que claramente está em declínio, não ia dar muito certo, foi o Mano. Ele perdeu uma penca de jogos lá, deixou o time para baixo, estão tentando trocar no último instante, mas tem muita peça ali que é muito mais velha, né? Acho que eles estão cometendo o mesmo erro que a gente cometeu ali em 2018. Né? E pro ano que vem, acho que a gente tá, acho que pelo menos a gente já está mais vacinado contra esse tipo de coisa, né? E acho que a primeira coisa a fazer é tentar vender o Ademir bem, conseguir um negócio legal nele, sim, já que eu acho que ele não tem condição, porque o contrato dele vence no fim do ano, então ele para ficar é mais difícil. Então é negociar ele do melhor jeito que der, e aí tentando tirar a maior quantidade de dinheiro possível, às vezes mantendo o percentual alto dele para uma venda posterior, e zobiar conseguindo os atletas bons em troca, se for possível, dependendo de com quem que for, né? Se conseguir ainda que de empréstimo, conseguir uns atletas mais interessantes. E tentar, e aí usar, como se fosse uma contratação, usar uma verba legal para manter o Zé Ricardo, porque eu acho que ele vai fazer muita diferença na Série A, porque ele é muito importante para manter controle de meio de campo, tanto para pressão, quanto para defender, saída de jogo. E se a gente tiver ele para a Série A, a gente vai conseguir manter esse padrão de jogo que a gente teve esse ano, e que a gente viu, que quando a gente pegou os times de Série A na Copa do Brasil, pegou o Corinthians, pegou o Inter, ele fez boas partidas quando esteve jogando, e quando ele voltou pro Palmeiras também ele dominou o meio de campo ali, e isso com no Palmeiras ainda, com um meio de campo bastante recheado de jogadores bons, né? Ele conseguiu se sobressair, então acho que a manutenção dele é muito importante para manter esse tempo de jogo e para a gente ter alguma chance na Série A, né? Então ainda que ele vá ser sondado, acho que a gente podia gastar uma grana, como se fosse uma verba, a gente contratar alguém e investir nele, para ser um cara para ficar. E acho que se a gente conseguir pagar um salário padrão Série A nele, eu acho que ele ficaria. Então a questão é investir ali e sondar o mercado, ver o que consegue, ver se a gente consegue achar melhores peças do que Felipe Augusto e Léo Passos, né? É articular, às vezes, manter o nosso departamento de estatística, ver que um cara que... Mas o Felipe Augusto foi o cara de uma temporada só, temporada passada, a média de gol deles foi 0,17. Não é que ele foi um rei na temporada passada, ele não foi bem. Ele jogou 48 jogos, fez 8 gols. Esse ano ele jogou 40, fez 4. Ele tá mais ou menos, ele tá pior? Tá, mas tá mais ou menos na média dele ali. Ele é 0,17, agora é 0,1. Então, assim, ele é um cara que tinha que ver, às vezes, os jogos de potencial. O Léo Passos, então, nunca mostrou. Esse eu não sei exatamente por que trouxeram. Então, de trazer uns caras mais certos, uns caras que já tenham alguma rodagem, alguma experiência que seja, ao invés de tentar trazer uns jogadores nesse mas ponto, não muita experiência, né? Não, um jogador às vezes ali, na faixa ali entre 25 e 30 anos, que tem algo, não exatamente um Léo Passos que tenha 21 e não tem experiência nenhuma, que é torcedor do Palmeiras, não é muito fã dele, ou um Felipe Augusto que tinha 27 e não deu certo em lugar nenhum, né? Acho que é a melhor temporada. Felipe, a gente entende a torcida do Palmeiras. Eu brinquei, eu participei do negócio lá, eu comentei que eu tava esperançoso porque eu descobri que o Palmeiras colocou uma cláusula que o Léo Passos joga do Palmeiras, e como ele não ia ter chance nem de entrar, aumentava a nossa chance de fazer gol, né? De ter um time bom durante o período todo. Aí o cara falou assim: eu fiquei muito puto quando eu soube dessa cláusula, que você tava esperando que ele pudesse jogar. Eu falei assim: olha, tô sendo Palmeiras, queria que ele jogasse, porque sabia que a chance de ter alguma coisa dele era pequena. Então, é foda. E acho que eu tenho que saber fazer bem a leitura desse elenco e saber quem você não pode contar pra próxima temporada. Eu acho que inclui. Sávio não tem chance, o Felipe Augusto não tem chance, o Léo Passos também não pode ficar. A gente tem uns jogadores ali que já é certeza que não dão conta. Esses aí você tira, e aí você procura os jogadores mais específicos, né? Ou que deixem esse primeiro de compor o elenco para a Série A. E depois de testar esses jogadores aí que estão de férias, os meninos da base, igual o Thales, o Ronaldo, vai ser o Goldenson. O lateral direito, Thales. Você já está bem férias, testado. Não. Você tá bem testado também, você não precisa de... aí, e ver, porque às vezes ali, dependendo nesse mineiro, alguns desses meninos jogarem bem, você sabe ali que você pode trazer, então, um cara específico, posição, que você consegue rodar com ele. Você não vai precisar trazer um lateral direito, por exemplo, se eles jogarem bem, se mantém o Diego, fica com um desses meninos da base para jogar na lateral. Aí você consegue investir mais grana para trazer ali, às vezes, um articulador, um camisa 10, para trazer pontas melhores, para trazer um centroavante mais definidor. Aí você pode pensar melhor, né? Mas, vamos ver. Eu queria te desanimar, não, mas as informações que eu tenho é as mesmas do Jairo, o Zé Ricardo, o Ademir, eu acho que já estão praticamente vendidos. E já estão dentro do orçamento, inclusive, do América para 2021 para futebol. Sim. Eu acho que de quem a gente acha que poderia ser vendido, o único que provavelmente vai ficar é o Messias. Eu agora, Ademir e Zé Ricardo, para mim já. São posições bem cotadas para venda. Então, eu acho que não vai ter muito escapatória, não. Mas não tem problema, é o que a gente já falou aqui algumas vezes, se for bem vendido, que seja bom para eles e bom para a América. Ninguém é eterno e insubstituível em clube nenhum, então... E isso é uma coisa nova na América, né? Se você for parar a pensar, 2017 para trás, nós não tínhamos jogador com mais de um ano de contrato. Era pois sempre é. O cara jogava aqui 6 meses, podia assinar pré-contrato com outra equipe e saía de graça. A gente sempre foi vitrine, né, para todos os clubes. Isso, não. Diferente. Renovamos para vender o próprio Ademir, o próprio Rodolfo, contrato até 2023, Léo Passos com contrato até 2022. Estamos valorizando os caras. Que beleza. O Léo Paulo, mais ou menos, é o contrato de empréstimo, né? Se vender ainda quem ganha mais é o Palmeiras. É, tem taxa de vitrine, pelo menos. O Marcos Graça está aqui falando, ó, Salum disse que, em sua opinião, tem que pegar parte da grana da venda de atletas para investir em estrutura. Medo de vender Ademir, Zé Ricardo e comprar lote com a verba. Sempre é possível, viu, Marcos Graça? Sempre é possível. Sempre tem um banheiro e um lote. Um banheiro para construir, um lote para ser comprado. O Ítalo Collins está aqui falando que ganhou 5 caixas, mas o cara não oferece a pose, agora vai ter que pagar. O Rômulo Raso tá aqui falando, ó. Boa noite, eu acho que a América para a temporada que vem, a equipe deveria dar uma olhada na base antes de contratar jogador. Ô Rômulo, eu acho que a base pode ser fonte sim, mas não pode ter a pressão de uma Série A. Eu não acho que a gente não pode esperar que a base seja a salvação para a Série A, não. Até porque jogador de base é assim, né? É uma no cravo, outra na ferradura, principalmente no primeiro ano que sobe. Primeiro, segundo ano que sobe da base é pesado. O cara é um no cravo na ferradura. É uma entregada num jogo, depois faz um jogão, depois some dois, depois é assim. Então, Zé Ricardo tem pra provar isso, né? Pois é, cara. Pô, a Zé Ricardo, o próprio Ademir, né? Que não é de base, mas veio jovem. Então, acho que pode. Mateuzinho, né? Que até deve usar bastante a base, mas eu acho que a base não pode ser a pressão do que a gente espera do time da Série A. Os nossos melhores resultados históricos sempre foi uma mesclagem, e mesmo assim, quando a coisa zangava mesmo, entrava o Taú, entrava o Zirênio, porque era o cara que assumia, que na hora do que o jogo ficou pesado, pediu pressão, você botava um cara mais experiente. Então, eu concordo no uso da base, mas com esse cuidado, até para não queimar, né? A gente tem que ir com muito cuidado desses meninos aí. Vocês concordam? Eu concordo e acho que tem que deixar rodar, né? Igual o exemplo, vamos pôr o exemplo desse ano, né? O Cauê claramente sentiu ter entrado no último jogo e ele tinha feito um jogo. Sim. No final do Mineiro e a partida que a gente tinha já estava classificado, não valeu muita coisa, meio desinteressado. Então é difícil, ele não teve rodagem. Se ele às vezes entra em mais partidas, até do Mineiro mesmo, já é outra coisa. Então acho legal essa que a gente vai começar o Mineiro usando os meninos da base e tudo. Sim. E você vai ter uma chance. E aí, tipo, por exemplo, a gente tá precisando de um goleiro. De repente o Léo Lang pode se mostrar esse goleiro, eu nunca vi jogando, vai saber. Vai ter a chance. Ele deve ser o goleiro que vai começar jogando o Mineiro, já que é o único. Pela lógica, sim. É. Então, às vezes, você pode acabar descobrindo bons atletas ali que vão te permitir. Que não sejam titulares absolutos, mas de repente, tipo, o Goldson, o cara pode entrar, desandar, fazer gol no Mineiro e virar uma opção para ser o nosso atacante, centroavante reserva ali, se achar um cara nele. Bom, isso pode acontecer, mas os caras têm que jogar. Não adianta você também querer que use a base, ou a base fica de reserva o ano inteiro, mas vai precisar sair de um jogo na 35ª rodada lutando contra o rebaixamento, vai colocar o menino da base para entrar. Aí você joga o cara pras cobras, né? E tem um exemplo nacional aí, que é o Atlético Paranaense, que joga com o Sub-23 há quanto tempo e foi tricampeão paranaense nos últimos 5 anos, né? Então, nem sempre é uma receita também de insucesso. Pode ver, pode ser que dê certo. O Atlético Paranaense formou uma base boa, vendeu, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Sul-Americano, agora que tá se fudendo porque não fizeram a boa gestão, né? Paulo Atuori também, Dorival Júnior. Mas os caras sempre jogaram estadual com o Sub-23, os caras rangam o Coritiba todo ano, saca? Pode ser, é uma estratégia, né? Eu acho que o Lisca é importante nisso, se for para pensar, igual, por exemplo, o Zé Ricardo. É um jogador que o Lisca transformou totalmente, né? Então a gente tem muita esperança nesse trabalho do Lisca também, de pegar a garotada da base ali e dar uma calejada para os caras virem preparados. Legal. Antes da gente ir pro Bar e Colatino, o Lucas Abreu tá mandando um salve aí pro Saci e tá falando, uhum, Rodriguinho de volta seria uma boa. Se pensar, né? Se pensar, mas tem que ver a vontade que o cara tá de jogar. A verdade é essa, cara. Esse ano parece que ele tá com muita vontade, não, bicho. Pois é, também... mas se você for... Mais dinheiro esses caras ganham, menos eles querem jogar bola, né? Rodriguinho sabe que é um jogador que gosta mais de um pagodinho que tudo, né? Ainda é cheio de dinheiro. Agora, um cara que tá aí não sei se a situação dele como é que é, então, mas um cara que eu queria demais que voltasse era o Moisés, cara. Acho que o Moisés na Série A. Puta que lá, merda. O cara que eu queria demais de volta. Identificado, um cara sério, né, velho? Cara... Exatamente, uma referência pra base, né? É o cara que já falou que volta pro América sem ser final de carreira, né? E ele já tá nos seus 30 anos, ia ser o momento perfeito, inclusive. Putz, eu dava a 10 e a faixa capitão pra ele ainda. Saci cutucou ele outro dia no Twitter lá, mandando ele voltar, não foi? Foi, pô, vem comer um pão de queijo aqui, pô. Ô, oh, bicho, ia ser demais. Moisés é o cara. E ele já deve estar com muita grana, cara. Ele não deve estar muito preocupado com dinheiro, não. E o irmão dele, né? Pois é, Messias tá onde? Messias tá na América. Messias tá na América. Fez até um gol sexta-feira. É, né? Olha, gente. Nossa, esse nosso apresentado. Meu Deus do céu. Não, por isso que a gente perde pros spin-off, tá vendo? Sei. Responder essa pergunta, né? Oi? Só tem um Messias na história do América, que é o Messias só. Atual. Ah, tá. Só, tá só. Teve outro aí, ô bonitão. É, sua memória tá muito curta. Mas, então me fala outro Messias. Você tá no Google aí, acha outro Messias que jogou no América aí, ô bonitão. O Adolfo, ó, tá colocando aqui, ó, o Vindo Futuro. Felipe Augusto e LP7 não jogam terça. Eles jogam com certeza, porque o Rodolfo não joga. O Léo Passos não, acho que ele tomou cartão, né? Tá suspeito. Léo Passos não pode jogar. Então, a mãe de Adolfo aí. Eu tenho grandes. Eu acho que ele joga. O problema é esse. Esse aí não tem muito o que fazer, não tem como escapar. Não sei que ele entre com. Mesmo depois, então, mesmo depois da entrevista, gente? Ah, mas é porque a entrevista. O pessoal acha que ele realmente falou que não tem substituto pros dois. Mas depois ele falou assim: não, mas é. Felizmente, o Felipe Augusto e o Léo Passos não estavam numa noite inspirada. Ou seja, ele tá achando que aquela noite deles foi atípica. Essa noite deles tem 365 dias. E eu até acho que com o Léo Passos ele perdeu mais a paciência, que o Léo Passos antes entrava muito, e hoje em dia ele tem entrado menos nos jogos. Ele não tem sido mais aquele o 12º jogador. Ele não é a primeira opção de banco, né? Então, assim, eu acho que com o Léo Passos ele meio que tá perdendo a paciência. Com o Felipe Augusto, eu acho que o cara ainda tá com moral. Então, eu acho que ele começa jogando ainda. Eu acho muito pouco provável o Lisca chegar e escalar Vitão, Cauê e Carlos Alberto pra aquela partida. Ou que seja o Sávio numa ponta com. Não, o Ademir volta aí. Ah, o Ademir volta aí. Tá, o Ademir volta aí. Então... É, pra mim, ali na frente seria Giovani, Ademir e Vitão. Uma boa. Isso aí. Eu iria com esses três aí. Otário, você finalmente teve razão algum dia nesse programa. Que Messias, tô ficando doido. É o Matheus, cara. É, ué. Matheus teve um tanto. Não, bicho, Matheus, esquece. Você tem razão. Você tem razão. Ele tá no Braga, né? Em Portugal, não é isso? Tava atualizando português lá pra ver se tinha chance de pegar nem com o terceiro goleiro na seleção de Portugal. Então, eu acho que deve ficar lá mais tempo. Vocês estavam falando aí sobre o ataque do América pro próximo jogo. Vocês preferem o Vitão que o Lohan? Eu queria ver o Lohan começando o jogo, se vocês não queriam ver, não. Eu prefiro ver o Vitão. Eu acho que mas sendo sincero, eu não conheço o Lohan. Nunca vi o Lohan jogando. Ele entra e não pega na bola. Eu acho o Vitão ainda um pouco despreparado pro profissional do América. Afobado, faz muita falta. Ele tá como jogador da base, né? Ele tá ali naquela montanha russa de qualquer forma. O Vitão, pra mim, eu acho que falta ele, pelo tamanho dele pra centroavante, eu acho que falta nele uma característica muito importante, que é o pivô. Eu acho que ele é muito, assim, ele quer fazer estilo Adriano, estilo Ronaldo, fenômeno, que pega a bola e quer partir pra cima. E aí falta outros talentos. Mas para um cara do tamanho dele, para mim, como centroavante, eu acho aquele papel de pivô, de receber aquela bola na entrada da grande área ali e dar aquele passe pro lado, né, de proteger a bola ali, eu acho que se ele desenvolvesse um pouco mais esse fundamento, eu acho que ele seria mais útil do que ele está sendo. E como ele é novo, eu acho que talvez essa orientação aí seja útil para ele, sabe? Fora isso, eu acho que assim... Ele tem que desenvolver melhor essa coisa, essa coisa que tipo o Bill fazia muito bem, que o Obina fazia bem, né? Essa proteção ali da bola na entrada da grande área ali, para quando ele perder posicionamento, ele jogar num companheiro que tá chegando, né? Mas difícil, Jair, porque o Bill, naquela época, ele tinha Luan, né, cara, pra tocar aí pronto. Pô, agora tem Ademir, né? Tá melhor que o Luan. Eu nunca. Acho. Jamais. Tem Ademir, tem Lohan, tem Carlisson, tem Cauê, tem Gustavinho. Pode escolher, todos melhor que o Luan, inclusive. Eu acho, doença do coração. Eu acho que eu usaria o Vitão, mas com questão de preparo mesmo, porque pra temporada que vem, o Vitão vai estar no time. O Lohan, eu acho que não. O Lohan, o contrato dele deve ser agora, no fim do Mineiro ali, e não tem muito... acho que como ele não tem entrada, acho que chance de renovação com ele com a Série A acho muito pequena, né? Então, se for pensando no longo prazo, eu prefiro tentar maturar mais o Vitão, que pode vir a ser um jogador importante pra gente lá pra frente, do que às vezes dar uma chance pra um cara aí que deve sair daqui a dois meses do time. Agora, quem tem que sempre entrar nesses três jogos é o Berola, porque o Berola é jogador de final de temporada, né, pra renovar contrato. Então, o momento é de Berola agora. Tá certo. Pessoal, antes da gente ir pro Bale Colatina, eu queria comentar uma coisa interessante. A gente tem muito pouca literatura sobre o América, né? E hoje eu fiquei sabendo de uma coisa bem legal. O Paulo Villara, para quem costumava ler o Estado de Minas, ele publicava uma coluna no Estado de Minas sobre o América especificamente, né? E ele está lançando um livro. Eu vou colocar aqui na tela o link para a venda do livro. Tá, inclusive, nos nossos comentários aí, também está no canal do YouTube. O título do livro é América Contra Tudo e Contra Todos. Ele fez uma seleção de algumas colunas dele com esse foco, né, de pessoas, organizações que tentaram aí nos boicotar historicamente, né? Esse livro está em pré-venda, de acordo com ele. Ele não acabou o livro ainda, porque ele está esperando acabar a temporada 2020, né, 2020-21, porque ele quer que, inclusive, essa temporada conste, né? Então, esse livro aí, a gente não tem muita literatura sobre a América. O último livro que nós tivemos sobre a América foi a Enciclopédia do Carlos Paiva, e ele fez uma versãozinha menor também, que é uma compilação da Enciclopédia. Então, o link está aí, quem tiver interesse aí, está em pré-venda. Ele comentou, inclusive, vai autografar todos os que estão em pré-venda e vai ser enviado por correio, tá? Então, não recebemos nada pelo Merchan, mas é porque a gente fica doido aí para ter material, né, do América e tudo. Então é importante divulgar quem tá fazendo material do América aí. E atualizar também, né, Jair? A enciclopédia lá tem suas falhas também, né? Que nós já até putuamos, inclusive. É um trabalho sensacional, mas tem suas falhas, né? E tá desatualizada. A última, se eu não me engano, ela para em 2012, né? Então, na inauguração da independência. Isso. E até é muito difícil hoje em dia você achar edições da enciclopédia para comprar e tal. Então, por isso que eu resolvi recomendar aqui, aproveitar o que quiser. É um presente legal também, né? A escrita do Paulo Villar é uma escrita muito gostosa de ler, muito fluida. Então, é um presente legal também para quem quiser aí. Aproveitando, Jara, eu também estou escrevendo um livro de memórias. Não consegui ainda terminar nem a primeira página. Mas em breve teremos aí meu primeiro livro de memórias. Tem alguma coisa que vale a pena lembrar? Estou lembrado. se tivesse as histórias de cachaça e cerveja, já tinha sumido com... Já tinha apagado a lembrança, já. já apagou o destruído. Bom, vamos lá então. Vamos começar com a partida do Náutico. Vamos começar com o Colatina do partido contra o Náutico. Eleito aí com ampla vantagem, menino Felipe Augusto com 77,8%, seguido de Juninho e Lisca com 8,9% e Daniel Borges com 4,4%. Eu vou votar no Felipe Augusto. Não tem muita escapatória não, cara. No jogo contra o Náutico, ele abusou de perder gol, seguindo aquela linha que a gente já vem falando aí. Vai de Felipe Augusto. Thales, seu voto. Felipe Augusto, sempre. Saci, seu voto. Ia falar pro Lisca, que é o Lisca que escala, né? Acho que esse percentual que o Lisca recebeu é justamente pelo Felipe Augusto. Pode até somar as percentuais aí, mas não tem como. É o Felipe Augusto. Perdeu um gol na cara, inclusive, lá. É por isso que ele entrou na lista mesmo. Nós tivemos um caso interessante nesse jogo, que nós colocamos o Lisca no Bala e no Colatina. Ele teve voto nos dois. Felipe Augusto, sem dúvida. Felipe Augusto, então, ganhou um abraço de menino Alisson Fernandes. Vai lá pagar esses abraços todos ao final da temporada. Eu já, acho que se propagar todos os abraços, eu tenho que ficar abraçado com ele uns 5 anos, né? Já ganhou vários esse ano mesmo. Tá osso. Bala da galera para o jogo contra o Náutico. Partidinha preguiçosa, como tá escrito aí. Ganhou ele, Lisca Série A. 35,9, é o jogo da subida, todo mundo estava feliz com o Lisca, mas aí quase veio o Matheus Cavicchioli com 30,8, Messias com 20,5 e Anderson com 12,8. Olha aí, ó, um jogo que os balas foram ou Lisca ou defesa, ou seja, é naquela linha, né, da partida preguiçosa aí. Então, eu não vou votar no Lisca, porque o Lisca merece talvez o bala da temporada, não o do jogo em si, né? No jogo em si, eu não acho que foi que ele fez grandes atuações, porque eu não concordo com a escalação inicial, não acho que as mexidas foram tão boas assim. Então eu vou de Cavicchioli, fez boas defesas, eu vou de Cavicchioli. Thales? Eu até iria de Cavicchioli, mas o Cavicchioli já ganhou bala e ele não curtiu a nossa postagem. Isso me magoou. Então, Cavicchioli é um bobão. Mas como eu tenho um coração de ouro, eu vou dar uma segunda chance para Cavicchioli. Eu vou de Cavicchioli. Sassi, seu voto. Eu acho que foi o Cavicchioli. Eu acho que o Anderson tinha que ter ficado em terceiro e que ele fez uma boa partida também. Eu acho que ele não comprometeu, não. Mas Cavicchioli pegou bem. Mas ainda acho que não é o goleiro de Série A, não, viu, pessoal? Não. Não acho que não. Eu acho que ele é um bom reserva para a Série A, mas não é o cara que eu tenho confiança contra um ataque melhorzinho, não. Ele é muito goleiro de futsal, né? Goleirinha, né? É. Tem que pegar com a mão e não pega. Isso mesmo. Felipe, seu voto. Eu vou de Cavicchioli também. Unanimidade. Show de bola. Até aproveitando a fala do Sassi, já tem dois goleiros na Série A, cara, que para mim são muito bons. É o do Goiás, se não me engano, é Cateu que ele chama. E o do Atlético Goianiense, cara. Um baita goleiro também. Eu sei que teve um problema aí com a mulher dele, que ele era do São Paulo, né? Ainda é, eu acho. Ele é do São Paulo ainda? Assim, ele teve umas paradas erradas. Não, acho que foi mandado embora do São Paulo, cara. É, depois que ele teve o caso lá que ele bateu na mulher, acho que o São Paulo queria rescindir o contrato. Só que o São Paulo pagou uma nota nele. E aí ele depois foi pro Goianiense. Então não sei se o São Paulo realmente rescindiu ou se só emprestou, né? Eu não sei, mas ele é um goleiraço, cara. Goleiraço. O Goiás é um que provavelmente vai cair, né? O Goianiense, eu não sei. Ele não tá salvo, não. Não sei. É. Dois goleiraços, cara. É, porque assim, o Goiás tá na bica de cair, assim, eu acho que é bem provável que caia. Então, se for, eu gostaria muito, eu acho o Tadeu um goleiraço, cara. Uma que também possa ser uma boa é. O goleiro que era do Juventude, o ano que o Juventude foi bem na Copa do Brasil, o Elias, se eu não me engano, ele foi pra Chape e tava meio que encostado pra sair lá. Acho que ele também podia ser uma boa oportunidade. É, mais dentro do custo, né? Acho que mais dentro da realidade. Porque o Tadeu vai ser sondado por equipes maiores, né? Tem aquele Jandrei também, que foi goleiro da Chapecoense, eu acho que hoje tá na reserva do Atlético Paranaense. E tem aquele jogador também que jogou aqui, você lembra? 2016, 2017. Isso eu ia falar, 2018. Se menino João Ricardo bater na sede, dar um abraço carinhoso no Salum, vocês colocariam pra dentro de novo? Eu ofereço um contrato menor do que ele ganhava antes. Só de sacanagem. Muito você quer voltar? Beleza, vai ganhar X. É menos que você ganhava antes agora, babaca. Você quer sair? Agora toma essa aí, ó. E recebe de portas abertas. Mas eu colocaria pra dentro, viu? Dependendo como condição, se o contrato devia passar aí mesmo, porque eu acho que hoje ele tá com mais moral na Chape, né? Então acho que a chance dele sair é menor hoje. Mas pode ser a gente teria que trazer alguém. Acho que um goleiro pra série seria interessante. Só não esquentaria em gastar muito dinheiro com goleiro, porque acho que na pior das hipóteses, embora eu acho que o Cavicchioli não é um goleiro. Um boa de goleiro também é o Rafael das Frangas, né? Isso é uma puta. Tá? É Cruzeirense, depois vira atleticano, agora você. Não, esse aí não. Essa putinha não. Mas em termos técnicos, seria um ótimo goleiro. E vai rescindir com o Atlético, pelo que a gente tem visto aí. Hoje foi meio sacanagem, né? Ele salvou as frangas no Mineiro. Aí chegou no. O São Paulo vai, ele não sabe usar o pé, vou contratar esse goleiro aqui, traz lá o Hélio, só que não é nem lá um goleiro lá bom assim, mas e aí ele vai e cai, né, pra reserva, aí eu ficaria puto se fosse ele também, ia pedir pra sair, porque ele não mereceu sair assim, em termos de técnico, de falha, mas... É, o João Ricardo são 2 anos de contrato na Chape, então ele vai cumprir o segundo ano ainda, não sei, mas é uma ideia interessante, vamos ver, ó, o Júlio César Reis aí, ó. Atrás do Fábio, Cruzeiro falido tá fácil. Esse não. Não, bicho, não dá não. Não... Obrigado. A mais Obrigado. Que ele tá, também tá bem muito longe já dos anos bons dele, já tá no declínio lá. Ele tá igual o Cruzeiro, tá perfeito. É um mestre perfeito, na hora, dois de declínio, tá na dois hora caindo. De chegar na Bíblia, virar pastor, alguma coisa assim, já não dá mais não. O Henrique Lagoeiro, esse Jean não, pelo amor de Deus, o caso dele com a mulher foi bizarro, tem espaço pro América não. É, pode ser, viu? Complicado. Vamos então continuar aqui com os balas agora do jogo contra o Botafogo. E também foi um joguinho barra pesada de chato, né? Vamos ser sinceros. Colatina da galera. Esse aí deu uma disputa muito boa. Olha aí, ó. Eleito, Sávio com 32,1, mas seguido muito perto de Golisca de 26,8, Alê com 23,2 e Daniel Borges com 17,9. Olha, a vontade de votar no Sávio é grande, mas eu vou votar no Alê particularmente, que nesse jogo ele me fez mais raiva que o normal. Ele estava numa preguiça de fazer gosto desse jogo com o Botafogo. Então, a bola no pé dele, nossa, tava muito lenta, cara. Então eu vou de Alê. Não vou, vou contrariar a turma aí, não vou de Sávio, não. Vou de Alê. Esse passagem, o Sávio, no lance do gol deles também, conseguiu ficar perdido ali na troca de passes. Totalmente. O Alê, cara, o problema... Depois que surgiu aquele papo, que Sampaoli queria ir lá, não sei o quê... Aí ele cortou o cabelo, eu acho que aí acabou o futebol dele, sinceramente. Ele... Eu acho que o Alê podia dar uma entrevista igual, eu lembro que o D'Alessandro, há uns anos bem grande para trás, o pessoal lá do Inter tava criticando que ele era muito inconstante, que ele tinha partidas brilhantes e partidas ruins. Aí ele falou assim, se eu fosse brilhante sempre, eu não tava jogando no Inter, eu tava na Europa. Eu acho que o Alê podia falar assim, né? Ele também é muito inconstante. Ele falou, ah, se eu fosse brilhante sempre, eu tava jogando no... na Série A, não tava jogando Série B. Então acho que é uma carreira dele, acho que é inconstância dele. Eu vou te falar o que é inconstância do Alê. É a qualidade do volante do lado de lá. Se o volante do lado de lá é rápido, o Alê nem pega na bola. Essa é a inconstância do Alê. Entendeu? Na minha opinião. Vai, Felipe, vai assim então, meu filho. Quem que é seu colatino? É o Lisca. Até porque, assim, a gente não colocou Felipe Augusto e Léo Passos porque eles são uma concura, a gente sabia que eles iam ganhar a votação se eles estivessem aí. A gente tirou eles por conta disso. Mas eu acho que o Lisca, porque o time entrou muito ruim. O time entrou de um jeito, assim, muito mal e entrou com Felipe Augusto e Léo Passos e não dá. Eu acho que treinador nenhum que escala aqueles dois espera que vai ter alguma coisa boa num time que tem aqueles dois guiando o ataque, né? Então vai no Lisca por conta disso. O trabalho dele na temporada é muito bom, mas para esse jogo específico foi péssimo. E você, Saci, o que você pensa? Qual que é o seu colatino? Lisca é doido, né? Mexeu mal demais. Muito mal. Já tinha que ter colocado o Berola ali no intervalo. Não concordei com a entrada do Cauê. Acho que fosse para lançar o menino da base, eu teria colocado até o próprio Gustavinho, que já estava mais jogando ali. Ou o Carlos Alberto, né? Parece que tem mais o Carlos Alberto, jogador de seleção, de base. Sei lá. Acho que o Lisca estava meio morgado. Deve ter comido a feijoada sexta-feira, né? Tava tranquilão. E você, Thales? Faço minhas as palavras de Felipe. É Lisca. Concordo com o que ele falou. Na verdade, a escalação dele foi totalmente errada. Sem coré, o Lisca. Inventou moda, inventou onde não precisava. Lisca. Eu acho até que ele tá ajudando muito o Berola. Porque quando ele coloca o Felipe Augusto e o Berola entra depois pra fazer a função ali, o Berola, mesmo não sendo essa Coca-Cola toda, como ele entra depois do Felipe Augusto, você acha que o Berola é um craque. Ô, gente, pelo amor de Deus, o Berola tem que jogar um jogo da vida dele 90 minutos, né? Não existe isso, porque ele só joga 90 minutos, não, pelo amor de Deus. O Berola não é essa Coca-Cola toda, ele é uma Coca-Cola daquela de 4 litros, e logo depois do Ceará já perdeu o gás. É pior, né? O Berola é o jogador lá do Super Campeões. Ele não pode jogar mais depois dos 5 minutos, ele morre. Tem um problema no coração, uma coisa do tipo. É a única justificativa. Não tem como. Tá certo. Então, Lisca ganhou aí nosso colatino, mas nós não vamos deixar o Alisson abraçar ele, não, que ainda, ele vai ganhar pra nós o Tri. Então, não vamos deixar o Alisson abraçar ele, não. No Bala, o Bala teve uma disputa aí quase entre dois só. Foi eleito aí Messias com exatos 50%, seguido de Zé Ricardo com 40,6%, Toscano com 9,4% e Anderson que não teve nenhum votinho, coitado. Ou pelo menos no arredondamento ali não pegou. Rapaz, eu vou falar com você que foi um jogo muito bom do Zé Ricardo, viu? Zé Ricardo tá igual calça de sertanejo, só dividindo bola. Eu vou votar no Zé Ricardo. Eu gostei muito do jogo dele, fez um jogo... O Messias também fez um jogo excelente também, mas eu vou de Zé Ricardo que jogou contra o Botafogo aí. Tava... Muito bem. Felipe? Olha, eu vou votar no Zé Ricardo. Até porque eu acho que o Messias, o que pendeu um pouco mais ali foi o fato dele ter marcado o gol de pênalti, né? Muito embora de todos os pênaltis que ele bateu pelo América, esse foi o pior, né? Esse foi o que ele mais flertou com o erro, né? Que não foi tão forte quanto geralmente é, né? Ele bateu errado na bola, ele chutou em cima da bola. Então, assim, deu sorte que ainda assim foi com força, né? Aí pegou no goleiro e entrou. Mas não foi nem com a força toda que é habitual dele. Acho que ele podia voltar a bater contra o Inter, né? Que é forte no canto, porque só no meio já pode ver que os goleiros estão manjando. Se ele realmente quer ser o batedor, ele tem que variar um pouquinho mais, porque senão vai apertar ali também. Mas no contexto geral, acho que para a partida como um todo, acho que o Zé Ricardo fez mais diferença. Acho que ele mandou mais, então eu votaria nele para bala. Legal. Saci, seu voto? Eu voto no Messias, por causa de um lance específico. Acho que nem foi só o pênalti, não. Não sei se vocês recordam de um lance. Botafogo. Final do jogo. Contra-ataque no final do jogo, que o Messias deu um pique e buscou o cara lá na intermediária do América. É, e o cara que tinha acabado de entrar, né? O cara tinha acabado de entrar e esse cara entrou e foi substituído no mesmo jogo, se não me engano. Enfim, esse pique do Messias foi assim: o homem tá cruel ainda. Ganhou meu respeito, eu votei nele. Na hora eu entrei no Twitter e votei no Messias. E você, Thales? Cara, eu vou também de Messias, vou. Concordo com o Saci, vou só endossar que também ontem, como foi o jogo de número 150, ontem não, na sexta, foi o jogo de número 150 de Messias, nada mais justo. E, bicho, dá um pique que ele deu aos 40 e tantos pra buscar o cara, foi do caralho. E o Messias é o nosso capitão na ausência do Juninho, né? É que o Juninho não é capitão nunca, né? Ele não tem voz ativa nenhuma no campo. É verdade. Eu acho que o Juninho tá perdendo um papel ali, não sei, óbvio, acho que fora de campo sim, não, mas dentro de campo eu acho ele um capitão muito calado. Eu não vejo ele... Não serve, ele capitão virou aquele jogador folclórico dentro da América, né? É. Um carismático, que a torcida é muito identificada com ele, pelo até fora de campo. E o Juninho também tem lá, né, os seus lampejos, né, de David Beckham, de Ronaldinho Gaúcho, de Ronaldo Fenômeno, mas ainda são lampejos, né? Acho que, tecnicamente mesmo, ele dá uma canelada e... Sou fã do Juninho, eu sou suspeito pra falar, mas eu acho que é uma das posições que a gente tem que reforçar, inclusive, pra Série A, esse camisa 8. Não acho que o Juninho é fundamental, não. Pra fazer, até porque eu acho que manter o Juninho titular pra uma Série A vai acontecer muito igual o jogo contra o Palmeiras, que ele teve a bola do jogo, né, pra abrir o placar ali e ficar mais tranquilo, só que é o Juninho, então ele vai dar uma canelada pra fora. Acho que se a gente tivesse jogador mais técnico, pra Série A vai fazer mais diferença, né? Coincidentemente é a posição do Moisés, né? Fica a dica. Fica a dica. Bacana demais. Então eleito aí, Messias, show de bola. Tá, anotou aí pra fazer nossa postagem amanhã, né? Show de bola. Últimos comentários aí. O Júlio César Reis está falando que o Rafael é a melhor opção, ainda falando sobre goleiro. O Adolfo está falando que o Rafael é uma boa, não conseguiu ser titular na duplinha. O Zé Ventura está falando aí, vocês estão sendo cruéis com o Cavicchioli. O Adolfo, Sansalê. E o Paulo Lasmar está nos dando aqui um boa noite. Boa noite, Adolfo Paulo. Grande abraço. Thales, você vai fazer o Esportes Especializados essa noite? Já que o nosso amigo Lucas não tá aqui? Só um adendo sobre... Esportes Especializados com o Lucas. Isso chama-se filha da putagem. Esse programa precisa ter essa piada, cara. Sempre que você começa a falar, precisa soltar a vinheta. Essa porra é uma filha da putagem. Mas vamos lá. Só um adendo com relação ao Rafael. Ô, bicho, a gente não dá sorte com um jogador que veio do Atlético e nem dá sorte com um jogador que veio do Cruzeiro. Aí nós vamos pegar um jogador que vem dos dois? Não dá, bicho, não dá. Sacou? Esquece, Rafael, nem fudendo. Mas vamos lá, sobre os esportes especializados. O vôlei tá ganhando, cara. O vôlei ganhou ontem. Ganhamos. Segunda seguida. 7-0, hein? De 3-7-0. Nós estamos. Nós aí, ó. Vocês falaram do vôlei. Menino Brunão, um abraço. O vôlei tá brilhando. Ganhamos. Eu não tenho a menor ideia em que posição que a gente tá. Eu só sei que a gente tá classificando. Se eu sei. Os outros trem lá, o futebol de salão tá paradão, não começou ainda. Nós tomamos um golpe no futsal, vocês sabem, né? Oi? Nós somos campeões do primeiro turno no futsal do Metropolitano, porém a prefeitura de Itabira entrou com o jogador irregular e até então cancelaram esse primeiro turno do América, que é igual um campeonato carioca, né? O primeiro turno, aí tem o segundo turno, depois a final entre os dois campeões. Mas vai rolar. Futebol americano, nada, não tem notícia nenhuma. Futebol feminino, não tem nada, e é isso. Substitui bem. A gente está em sexto lugar no vôlei. Estamos em sexto lugar no vôlei. Classificam oito. O Azulim, que é o time que a gente venceu por 3-0, é o time que está em quinto. Então, assim, está com 18 pontos, ou seja, dá para passar. A gente está um pouco mais distante do Minas, que tem 25, né? Então acho que chegar lá vai ser mais difícil, mas acho que garantir a quinta posição tá possível. E aí, e depois nos playoffs a gente, né, vai tentar ir na raça. E a gente vai ter também agora, pelo vôlei, vai ter um jogo da Copa do Brasil de vôlei no meio de semana contra o time do Cruzeiro. E só, a gente só finalizando esportes especializados, é do caralho que o futsal e o vôlei tenham camisas mais bonitas que o futebol profissional. É do caralho isso. Faz parte. Tem, Inclusive, tem uma camisa, eu fiquei sabendo que vai ter uma camisa verde e branca aí, que é para homenagear aí. Então, aí que meu coração bate mais forte ainda. Camisas verde e branca da América. Prepara o bolso que vai soltar a camisa de verde e branca aqui novamente. Porra, velho. E o vôlei tem uma verde e branca, pô. Bicho, isso bate forte no meu coração. Queria poder comprar essa camisa verde e branca do vôlei, até. E é do caralho, porque quem usa é o líbero, né? E ele fica isoladão, então ela dá um destaque do caralho. Bonito pra caramba, cara. Pois é, cara. A verde preta, a verde preta e a verde branca. A gente podia fazer o seguinte, pra camisa próxima temporada, a gente pega o designer do vôlei e o designer do futsal e demite o designer que fez a porra da camisa desse ano, e aí você coloca. Ou deixa o cara pra fazer camisa 3, que camisa 3 ele faz bacana, mas só pela ideia de deixar com a camisa, você manda embora e deixa os outros designers tomando conta que eles com menos atenção e menos mídia estão fazendo um trabalho melhor. Fato. É isso aí, pessoal. Algum comentário final? Temos um programa? Eu tenho um comentário. Eu só falo que eu estou triste, porque a gente subiu em 97, campeão em 97, com a camisa verde e branca. Quando a gente foi campeão em 2017, a gente tinha a camisa verde e branca, e pra porra do Tri não vai ter a porra de uma camisa verde e branca, porque eles fizeram essa caralho dessa camisa aí. Tem uma verde e preta. É. Nem verde e branca, nem verde e preta. É, então, assim, é triste. Porque a camisa 2 é a porra de uma camisa 100% branca, sem detalhe nenhum, preguiçosa pra caralho. Então, assim... Nós vamos ser campeão com a camisa do Paraná. É de cair o cu da bunda isso. Devia ter pelo menos uma camisa, lança agora, uma camisa 3 pra jogar o jogo do título, só pra dar sorte. E senão vai ter torcedor falando que o Tri só não veio porque não tinha uma camisa verde e branca, você vai ver. Ô, eu já tô esperando essa resposta já, Filipão. Galera, é foda, galera. Eu tá com sujeito de saber que é errado, eles vão soltar essa aí. Porra, eu sou um cara supersticioso, você não podia nem me lembrar de um negócio desse, não. Porque agora, não, pega a camisa branca, pinta umas listras verdes nela lá e só pro jogo tá. Fazer uma adenda disso aí, eu acho que a camisa verde e branca listrada tinha que ser o uniforme 2 da América toda temporada. Também acho. Também acho. Ela é muito bonita, cara. Linda demais, linda demais. Porra. E a gente é verde e branco, né? Pois é, eu acho que esse tipo de... Eu não sei o que acontece com o verde e branco no América, com os designers. Eu não sei se é uma vontade de... Cara, nós já temos uma verde e preta que é para nos destacar entre os outros times. Ponto. Beleza, ótimo. Agora, a verde e branca, para mim, eu acho que ela é muito bonita. Ela é muito bonita, a gente não pode abandonar ela, não, cara. É uma camisa que vende bem, até onde eu sei também. O pessoal gosta das camisas verde e branca para vender, né? É uma camisa que... Você vê, por exemplo, aquela camisa... Eu vou dar um outro exemplo de uma camisa verde e branca que não é a nossa, que é aquela do Atlético Nacional, né? Pô, cara, do Atlético Nacional, com aquele verde mais escuro e tal. É uma camisa verde e branca bonita pra caramba. Então, tem possibilidades. A gente já teve camisas verde e branca maravilhosas. Então, eu concordo com você. Eu acho que a gente não poderia abandoná-la, não. Eu acho que a gente tem que ter sempre ela aí como camisa 2. E deixa a verde e verde pra terceiro uniforme, né, cara? Ah, aí você, terceiro uniforme, você faz o que você quiser. Eu não esquento muito minha cabeça com camisa 3, não. Camisa 3 é bem legal. Cara, camisa 3 é pra vender camisa. Camisa 3 é pra vender camisa. Você pega qualquer time da Europa, qual tal, o cara pega a camisa 3 e faz um negócio maluco. Entendeu? Pega uma cor nada a ver, faz uma homenagem a não sei quem e pronto, não tem problema. Pô, vocês me corrigem se eu estiver enganado, né? Dessas do América sempre fazer essas trocas aí, eu acho que em 2017 a verde e branca listrada era nosso uniforme 3, nem era o 2. Era o 3. Era o 3. Era o 3. A 2 era toda branca. Mas a gente usou mais ela do que o 2 até, né? Sim. Porque era bonita pra caralho. É, a gente usou mais. Geralmente ela era usada de 2, mas ela era 3. É, 2017 foi um ano que a gente homenageou algumas conquistas. A branca, era branca, ela era toda com aquela cordinha aqui, verde e branca. Enfim, foi um ano legal. A 3 foi homenagem aos 20 anos da Série B, né? Justamente, né? Porque a gente. É 97, né? 97 a gente usava verde e branco, né? E esse ano a gente não homenageou as Minas, muito pelo contrário, meteu uma camisa verde e verde, né? É, padrão. Eu não sei onde é que esse povo anda com a cabeça, não. Mas é isso aí. Temos um programa então. Fechamos? Então, essa semana nós temos aí dois jogos. Terça-feira, às 4 horas, horário de patrão, né? Largue o que estiverem fazendo para ver o jogo, contra o Brasil de Pelotas. E sábado, a gente vai pegar o Confiança. Talvez, quem sabe, o jogo do título. Estou esperando. Só se tiver uma camisa verde e branca. Aí isso é importante. Tem que ter. Atenção, o Adilson Ropeiro, que está nos ouvindo aí, ó. Por favor, manchar a camisa branca de algum jeito aí. Coloca umas listras verdes, pega a canetinha, desenha umas listras verdes aí. E nós aceitamos também. O importante é manter a mística. Tá certo? Com a camisa do vôlei, né? troca a camisa do vôlei, boa ideia. É, mais fácil, pede eles ali, troca só o patrocínio, tá tranquilo. Tá certo. Então é isso, pessoal. Grande abraço a todos, boa semana e tamo junto. Até mais. Valeu. Falou.